Após o desvio, então vai voar Crat, que é o próximo ponto da minha rota. Afirmativo. Obrigado. Né, 6251, chame Recife em 1251, alterna 13325. 1251, 13325, Oxené 6251. Muito bom dia, está autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev intercepta Perisic 50 e prossegue até o destino. Aciona 5556 no transponder, 119.8 controle. Para Guarulhos, 340, decola da 10, com a direita da El, Leda, Bidev, Perisic 50, 5556 no transponder, 119.8 controle, o 6749, portão 62. Protegimento correto, chama para o push. Bom dia, M5896, portão 2, 6 gol, 340 para convite. 5896, está autorizado nível 340 para Confins, decola da 10, saída da Leda Bridge, em Bridge intercepta Pesulo no meio e prossegue até o destino. Aciona 5562 no transponder, 119.8 controle. Autorizado com pista, 340, decola da 10, saída da Leda Lida Bridge. 5562 no telefone, 98 controle, leva 5896. Cotejamento correto, você chama quando pronto para o posto, velho. 749, portão 62, pistão de estacionamento. 749, autorizado. Pistão de estacionamento, chama táxi. Para o táxi, pulo 49, 4 horas, Daniel. Autorizado, pistão de acionamento de cima táxi, 5896. Autorizado, chamará 96. Eu tô recebendo muito baixa. Confirme, faça um cheque rápido, por gentileza. Agora sim, o Elo 5797, autorizado Galeão, 340 ao nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta P90857, Porto Seguro, Apesulo no 6, Grufe, Apesulo no 4, Toquim. Aciona 5561 no transponder, 119.8 controle. Fico 7.7, confirme transponder, por gentileza. Chama pro push no 08, web 5.7.7. É 749-119-8, controle, decolou 5-8. 9-8, bom dia. 9 decolado, bom dia. Objeto 6749, contato radar do 340, saído da EL. 340 da EL, 6749. Prossegue via Índia Alfa, me chama pronta no ponto de espera. Índia Alfa, chamará 5896. Patrulho FGT 6749, autorizaria voar direto Leda ou... Objeto 6749, está autorizado direto Leda. Direto Leda, BR 749, obrigado. Nas meias, eu estou desalinhar o decolapso 10, vem até cá. Web 589, decolou 01 no 119, 8 controle, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Web 589, 8, livrando 1500. Alguém viu Web 7596? Noite, 5896, livrando 1600. Objeto 5896, contato radar, sala 340 da EL. 340, pode falar da EL, está presente? Autorizado direto da EL, objeto 5896. Pode da EL, 5896. Jet 6749, chame Recife 1251, alterna 133-25. Confere, Recife 1251, 133-25, Web Jet 6749. 251-3325, boa. Cinco 896 pode voar Leda ou a posição bridge contra Salvador, por gentileza. Autorizado Leda, o objeto 5896. Muito grato, 5896 direto Leda. Antes do ataque, faça o check por gentileza no seu rádio. Eu recebo intensidade 1/1. Agora sim, muito obrigada. Afirmativo, chama ataque. Salvador, F5896, lembra 150 para 340. Gente, agora transferência, o objeto 5896. Tá. Objeto 5896, chame Recife 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, bom dia, 50. Para o táxi objeto 5C. 717 com 144 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando com fim. Via Juliette Alfa, me chama próximo ao ponto de espera, 5797. Juliette Alfa chamará no ponto de espera, 5797. O 7 no 7 é lindo, a cola pista 10 e o vento é calmo.